Oceaname 3-1-2, desça a 3 mil pés, redução a 1-7-0-9. 3 mil, redução a 1-7-0, Oceaname 3-1-2. Oceaname 5826, vento calmo, livre pouso. Autorizou pouso na 2, na 1-0, 5826. Senhor, eu, Quilo Serra Lima, poderia solicitar o nível 140. Aguarde, Quilo Serra Lima. Dia 3, continua a aproximação, agora a pista livre. 5217. Tá bravo, torre 18, decimal 6. 18, bravo. Torre Serra 2, Catar 2, Romance, bravo. Alfa Bravo, reporta no travessio da torre para cruzamento da 35, está autorizado e vai aguardar instruções para cruzar a 22. Ah, Pedro Matias, está autorizado. Pelo Serra Lima, confirme a radial para o destino. A radial 251. Vou direto ao destino, Quilo Serra Lima, subindo ao 140 e confirma o estimado para pouso. O estimado 1153, acendendo 140, voando direto ao destino, Quilo Serra Lima. O 6302 está autorizado o procedimento. Aguarde o Oceano 6312, segue tráfego, está a 5 milhas, mantendo 2009 na final. Siga Mike Goffmeister. Frequência livre, Mike Goffmeister. Estabilizou o TAN 3859. TAN 3859, completa final ILS, torre 18, decimal 6. Obrigado, bom trabalho. Oceaname 312, desça 2 mil pés, autorizado final ILS, a possibilidade. 2 mil, autorizado final, autorizado final. Aguarde para o troca de frequência, o Oceaname 312. Salvador, um bom dia, da 3859, passando o marcador estado, baixado travado, visual. Bom dia, 3859, continua a aproximação, pista 10, aguarda pista livre. Pista 10, aguardando livre, o da 3859. X5217, X32, direita, 1211. Paulo direito, 5217. Afirmativo, 1211. 1211, 5217. Salvador, o triplo 5217, livrou. 9, vento calmo, pista livre, autorizado por lá. Ok, vento calmo, pouso, autorizado. Na 1-0, da 3-2-5-9. Paulo, triplo 5217. 217. Ainda não escutou a torre? Solo, triplo 5217. Pessoal, é pouso no pátio? Chame o solo 1211 para autorização. Contato com o solo em 1219. Não, frequência 1211. 2 complexo na ENS, torre 1-8, decimal 6. 8-6, bom dia, 6-3-1-2. Azul 4208, Recife, 125.45, alterna 126.85. Calmo, o Santa Livrando, está autorizado. Livre pouso no 0863-2. Chame 1-211-6312. 211-6312. Romeu Oscar Bravo, vento calmo, livre decolagem, proa do litoral sul, reporte fora do sol. Lá 348 metros, na identificação da cidade da Mar, desce via 2 em pé. Gente, agora a transferência é o mesmo programa. Aqui é o Delta. Reporte em autorizado, tá? 3473. Bravo, chama 1935. Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Romero Cabral. Prossiga, Romero Cabral. Eu vou ter colônia de 5 minutos para a marca, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, a bordo, colocado 0165, Romero Cabral. Romero Cabral, Matéria Litoral, reporta no farol da barra. Bom dia, Oxané 62-1-1. Oxané 62-1-1, contato radar decolagem, subou nível jogo 360, saída da EL, Leda Bridge. Da EL, Leda Bridge, 360, solicita direto da EL. Foi Leda, o Oxané 62-1-1. Direto Leda, sente. Camarada, e pronto, Vitor ainda de Liente. Não, mas tá bom. De giro à direita para dar informação, ok? Controle, vai voltar já na frente de letra. Sim, esse é o meu 2 1. O meu 2 1 está com a pro de quantas milhas? Já está retornando a pro de letra. Sim. Oxané 62, Uno Uno, sobre restrição de voo 220. Restrito 220, 62, Uno Uno. Mike F Delta, desce a 500 pés. Não copiei. No 0, no 5. Aqui é Alfa Diversional, Chino Taxi. Torre 1 noite, decimal 6, o Mike é que deu. aqui é com o Delta, informa o tráfego, decolando agora da 17, vai prosseguir com o corredor Axé, um no meu pet. Transporte visual com tráfego, tem condições de iniciar a base pela direita da presente, o Mike é com o Delta? Mike é com o Delta, livre base pela direita, reporte final 17. Juliette, prossegue no litoral, 1935, Vitória 35 até regresso, Vitória Juliette. Papatango, Vitória Juliette. Papatango, Vitória Juliette, mantenha 50 visuais, corredor Axé, reporta no farol da barra. Reporta na farol da barra, Vitória Juliette. Afirmativo, possibilidade. Bom dia, 3663, ponto 0 da 1-0, pronto. 3663, autorizado, linha decolar pista 10, tempo calmo. Autorizado, a linha decolar 1-0, 3663. Ok, tem uma aeronave tentando transmitir aí, não consigo compreender a mensagem, quem faz chega equipamento. Pro táxi. Gente, agora só um instante, a aeronave vai no pátio aqui, agora só um instante. Delta, livre pouso, vento calmo. Fica bravo, lhe sequência. Oxalá 6211, Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Bom, senhor, com 3325, com o período primário? Primário 1251. 3486, completa a final LS, torre 1-8, decimal 6. 1-8-6. 9, decimal 35, aos 4-7. Boa. Salvador, bom dia, está 3486. 3486, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso, pista 10, não tem vento, por favor. Vento calmo, ajuste 1015. Alfa, observa helicóptero livrando pelo Pátio 4, após o tráfego está livre seu táxi, reporte ingresso no 7. Oxalá 6311, na sua identificação, autorizada chegada bom, desce via 2010. Considere-me aqui, ó, livre táxi, chama ingresso no 7. Fique claro agora. 2, 3, 5, 4, 3, 7, 4. Centro do Trip, mantenha ponto de espera. Controle do Tan 3663, está com o vando à esquerda, pro 180, 10 milhas, após o Voleda. Quem é que está 3663? Após o terminal final. Vitor de Juliette, livre frequência para coordenação, voo direto Cairo. Voando Leda, 3663. Sim, então 3663. Livre ingresso, Maquel, fecha a mulher de pronto. Realmente o circuito padrão, ok? É, caso seja necessário, a gente autoriza uma base pela direita. Tem livre decolagem, muito calmo. Corrijo, 150 graus agora com meia dúzia nós. Decolagem na 10. 4. Na 363, Recife, 1251, na perna 133, Small 25. Ok, 13325, acerto da área, confirmando a primária. A primária é 1251. 251, muito obrigado, controle, bom dia. Prima que Alfa, circuito padrão 160089. Decolou aos 5 153-119-35, bombou. 19-35, bom dia. Controle, bom dia, trip 5437, cruzando 2200, na Dael. Trip 5437, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 400, saída Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge. Torres, Amador, voo no 923, passa para 0. Ali mantém no 0, no 923. Ali mantém, 2. Alfa 54, decolou, reporte cruzamento do campo. Aqui Alfa. Canal 63, não ou não? Prossiga o canal 63 no 1. Está liberado as vezes de velocidade, cara? Afirmativo, canal 63 no 1. Muito bravo, canal 63 no 1. Mike Alfa, reporta base no 7. Mike Alfa. Nove, dois, três, livre decolagem, 170 graus, 089. Livre decolagem, 923. Two, two, three, line up and wait. Ah, Gira Baggio, ainda mais alto. Sim, mais alto. Gira Baggio, não. Do 923 ao 57, 1935. Michael, foi a toca emitida? Afirmo. Gente, o próximo circuito será pela direita, ok? Matheus, pela direita. Nossa. Ônibus voo 360, Arbor Elefante. Arbor.